agora o seu passeio é no mundo das recordações. Com ele, DJ Tom Máximo. Fala aí! E aí, DJ? Toca aquela saudade de luxo. Aquela saudade de luxo. DJ Tom. Para recordar, segundo do alô. Como é que é? Vou cuidar. E aí, Bamã? Da TJ. Já chegou chegando. Procurar esquecer o ruim. O Gidão do Considerado e a Maiara. Um abraço aqui do Tom. Viver a vida, viver cantando. Ser muito feliz te amando. Uhul. Viver a vida, viver cantando. Ana Maria, lá do Pintos. Boa noite, Ana Maria. Tudo bem? Ega, tu é doido, é? Nem foi no meu aniversário, né, filho? Rubinho da Ciesa, um abraço pra você. Aí, Ronaldão. Já cansado da solidão. E o perito, hein? E de tanto sofrer. O boneco da Maricia. E a professora. Vou cuidar mais e o Renan. Um pouco de mim. Procurar esquecer. Aí, me dito. Toca mais uma na carroça. Carroça da Saudade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. Estamos aqui fazendo a galera do Juruna recordar, meu irmão. E aí, vamos dançar! Você fez tudo que podia de você. Acreditou em todas as promessas de amor. E aí, cabeludo? Agora ela diz que vai voltar pro seu velho amor. A desgraçada, aquele que ela disse não amar e lhe maltratou. Rapaz, como diz aquele ditado, se ela ainda tem o número do ex no celular, algo tem, né? Abraço aí também, o grande Babalu, aí do hospital. E de todos, aqui com a gente. A Carroça da Saudade. Você quer saber o que eu faria em seu lugar? Diz aí! Eu vou dizer, dá até vontade de chorar. Eu quebraria ela no pau. Talvez pela volta. Meu amigo Johnny! Alô, Johnny! Pra você. O que mais ela. Calma, Cabinho! Não te amestrua, já te vi! Te aconselho, amigo, deixe ela, é melhor pra você. O que mais ela quer, não sei o que pode ser. Te aconselho. Meu amigo Pelé da equipe Sem Fronteira. É saudade. DJ Tom. Aí, Marte. Quando acaba o dinheiro do cara, ela disse assim pra ele: tchau, tchau, amor, eu vou embora. Tchau, tchau, amor, chegou a hora. Meu amigo Giovanni, o rei da pupunha, dizer adeus e beijar pela última vez os lábios seus. Tom, tom, tom. Por favor, não chore, se não quer me ver chorar também. Pois é. Deixa pra sair meu patrão danado e a sua primeira dama, Lu. E a Gisele, a Lene, Michele. PTS, Lene. Um abraço do Tom. Que já não vivo mais sem ter você. E amanhã, tão distante, o que é? Luxuosa. Até um dia, quando eu aqui voltar. Tchau, amor. Meu amigo Kleber, lá do Super Pop. Não vá outro entregar. Seu corpo aquece o meu frio. Seu Adorio peito Chavares, Móveis demais. Minha fábrica própria, hein? Meu bem, quero te sentir. Meu amigo André aí do Carro Forte e DJ Daldo considerado. Um grande abraço, DJ Daldo. Onde te ver o nosso amor sem vergonha, somente entre eu e você. Dia entra na noite, eu totalmente em você. E nesse vai e vem explodimos de amor. E pra... Amigo Fábio da Cabanagem. Lúcio CDs. Depois daquele lanche lá na oficina do lanche. Aí, meu irmão. Depois de uma boa soneca, desperto agarrado em você. E o nosso amor recomeça, mais quente do que a outra vez. Você se entrega pra mim, sem ter hora certa pro fim. É tanto amor que não dá pra nenhum gibi definir. Vida pode me dar, eu amo meu broto. Mas menina sem princesa, que a vida pode me dar. Aqui. Eu amo meu broto. Alô, Juruba! Mais do que tudo. DJ Boom! Grande Ademis do Juru! Você, garoto. Meu bem, eu te amo. Só faltou você, LB. Quando acontecer, mas logo florescer, quero a vida normal. E aí, Charlie? Meu amigo legal. Aqui, Diego Mesquita também. Minha amiga Leca, junto aí com a Carla. Só me resta dizer. Da Lúcio de Maria. Tudo na vida. E aqui no nosso animal. Me leva você. E aí, carro, você fecha! Meu bem, eu te amo. Não esqueci do GPS, né? Meu bem, eu te amo. Aí ela, né? De cuca legal. E é certo e coisa e tal. Tom, tom. Estamos no chá de bolo do Dorival. Tudo que toca. Mas sexta-feira dizer, é lá no Maranhão. A vida me leva a você. Meu amigo Anderson, Hugo e o Celso. Ainda me lembro da nossa lua de mel. E aí, Lessa? E o papel que você me fez. Eu não me esqueço. Vamos, Charlie, comemorando 15 anos de casado, hein? Lua de mel. Amém! Você me deixou. Aos trancos e o barranco, né? Sozinho naquele motel. E se foi para onde eu não sei. Hoje você quer voltar. Mas o papel inverteu. Não, hoje não tá bacana. Você pode chorar e chorar. Agora e ontem quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar. Ah, meu, sei lá. Mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Sou eu. E as meninas sem tristezas. Está aqui com a gente, um abraço do Tom. Serginho do Guamá já está aqui na área, um abraço. Ainda me lembro da nossa lua de mel e o papel que você me fez. Eu não esqueço, não houve lua de mel. Você me deixou sozinho naquele motel. E a empresária é Mélia Garcês. Tá ali, Saramanha. Hoje você quer voltar. Mas o papel inverteu. Maria, você pode chorar e chorar. Agora quem não quer sou eu. Hoje você quer voltar. Mas o papel inverteu. Você pode chorar e chorar. Mais uma na carroça. Você me esqueceu tão de repente. Uhul! Nem sequer lembrou o que houve entre as... Amigo Carroceiro Macaco Janária! Mas a culpada não foi você. Foi meu coração que não quis aceitar o que disseste no começo de tudo. Não posso lhe amar. Roda! Roda, roda, roda! Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu... E amigo Paulo André, o homem do carro forte, é sua primeira dama, Sandra. Roda, aqui. Roda, roda, mundo. Mas bora ver, né, pai? Parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Como é que você tá aí? Sozinho. Não acredito. Tão triste, pareço até um desesperado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Pois a pior coisa do mundo é você amar sabendo que não vai ser amado. Meu amigo Nelton, aniversário dele aqui no Porto de Marés. E terça-feira que vem, a Carroça da Saudade. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. E o amigo Johnny da Laranja. Eu vivo assim. Roda, roda, roda, mundo. Mas faça ela parar em mim. Roda, roda, roda, mundo. Por causa dela é que eu vivo assim. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Segura aí, Juruna! Eu sempre acreditei nesta paixão. Não quero nem pensar em ilusão. Martins, meu amigo careca, Reinaldo, DJ Júnior do Dorso. DJ Tom. Porque sem avisar sumiu de mim, me deixando tão sofrido assim. O que posso fazer pra ter você? Eu sempre acreditei nesta paixão, não quero nem pensar em ilusão. Eu acredito muito, é no meu coração. Super Pânico! Sua esposa Leia, curtindo a carroça. Meu alô aí, Ana Maria do Pintos Lange, a Alessa e a Vanessa. Sonhando acordado, querendo te amar. E essa mulher tem o que nos olhos? Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar, e me mata de desejo. A solidão me devora, meu amor, meu bem-querer. E as meninas sem tristeza aqui! Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar, e me mata de desejo. Desejo não pode esperar. E o Babalu, terça-feira vai estar aqui no aniversário do Elielton. Uma solidão aqui no Porto de Maré. Meu amor, meu bem-querer. Se você não vem, vou te procurar. Amigo Mamãe da TJ, quero esse beijo gostoso na luz do luar. Coração todo pra te dar, vivo sonhando acordado, querendo te amar. Tem feitiço no seu beijo, tem mel no seu olhar, que me mata de desejo. Desejo não pode esperar, se você não vem agora. Janine, Renata e Aquila, Ravani, meu bem, animadas. DJ Tom. É mais um dia que se passa, é mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Da minha janela, as pessoas passam felizes, e a minha felicidade mora longe. Sentimento, ou sentimento. Olha o meu amigo Gelé! Sincero, mas ela não me chegou! E ainda. Só que ela já chegou na frente dele. Sentimento, ou sentimento. E é nega Juju. Mas ela não entende. Ela tá voltando o cargo, viu? E aí, ouviu, Brechinha? Me machucar. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Já tem CD aí do Brechinha. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Você foi o amor, uhul, maior que tive na minha vida. E aí? Foi o sentimento mais bonito. Não me esqueci. Dentro de mim você vive ainda. Está aqui. Não é fácil me esquecer um amor tão grande assim. Por isso quero demais você pra mim. Não é fácil me esquecer um amor tão grande assim. Por isso quero demais você pra mim. Porque tem pop show no palco. Aniversário da banda Amazônia, meu irmão. Você foi o amor maior que tive na minha vida. Foi o sentimento mais bonito. Não me meninas sem tristeza estão aqui. Está presente em tudo que eu vejo. Alô! Lúcio CDs. É nós mesmo, vagabundo. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça, algo espetacular. DJ Henrique Absoluto, DJ Júlio do Doc Show e Reinaldo de Barca Arena e do Barca Lanche. Minha vida é uma rotina, eu não quero mais brincar, não sou mais uma menina. Você! Sofreu demais na mão de uma mulher, olha aí, ó. Oh. Eu sofri demais por sua causa, mas valeu a pena o meu sofrer. É, porque ele aprendeu. Hoje sou feliz porque me amas. O homem do carro forte, calma, não te amestrua. Seria de mim sem você. Só você dá vida, minha vida. cidade, com o maior e melhor show de saudade do planeta. Aqui um grande abraço e também a galera do Chute Certo, meu parceiro Nilson. Fechado com o homem do alô. Alô Nilson, Chute Certo, Franjinha e a carroça é Chute Certo. Faça sua aposta aí. Tamo junto, meu irmão. Só você da vida, minha vida. É muito triste sem você. É por isso que eu venho aqui. Menina, quando te vejo, alguma coisa acontece. Meu mundo fica mais com você. Por isso, quando estou dizendo assim, a saudade é tanta, eu não consigo te esquecer, senão vou... Socorro, vai aí, proprietário, saudade, proprietário aí, pro porto. Por isso, quando estou porto de Amarés distante, escrevo pra você dizendo assim. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Eu vou despresso, meu amor. Eu vou despresso, meu amor. Vou despresso, meu amor, pra te encontrar. Consigo conter o meu desejo de amar e ganhar o seu amor. Uhul! Tanto tempo eu te espero, é você que eu tanto quero, meu amor. Pega da música, né, meu irmão? Eu não tenho ninguém, estou sozinho, amargurado está meu coração. Fala o que tu quer! Quero dar-te meus carinhos, quero ter seu sorriso. Oh, vem, querida, me dar o seu amor. O que você quer? Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Meu amigo Marcelo, Rei das Pedras, não importa se chega aqui com a gente. Já teve um outro alguém. E o nosso amor? Nosso amor será perfeito. Eu te amo, meu bem. Quero te amar e sempre viver com você. Quero te amar e sempre viver com você. Eu só quero amar você e me fazer feliz. Viver sonhos mais bonitos que você sempre quis. Alô, saudade, tá aqui? É o Júnior, não? Não me abandone. É o Pampam de novo, meu irmão. Sou lá da TJ Esporte. Tá aqui com a gente. Eu não vivo sem você, pois eu sei que vou sofrer. Sem você não existo. Sou pobre sonhador, sem carinho e sem amor. Só pra recordar, papai. Nada existe sem você. Você é minha vida. Você é o que eu mais quero. Te amo. Te amo. Porto de Maré. Sem você eu não existo. Meu amigo Pelé e da equipe Sem Fronteiras. Meu bem, sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa, é tão cruel a solidão. Atenção, segurança, dá um chega aqui, rapaz. Sem você aqui é só saudade. O Luciano tá no meio. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. Em tudo só vejo você. És a razão da minha vida, meu bem. Sem você aqui é tão sem graça. Parece que o tempo não passa, é tão cruel a solidão, meu bem. Sem você aqui é só saudade. Ela vem cheia de maldade, maltratando meu coração. E a saudade, papai? Fiz de tudo pra te esquecer, mas não encontrei saída. Em tudo só vejo você. Direto dos Campos Marajoara para o mundo, a luxuosa Carroça da Saudade chegou. Preciso do seu amor. Oh, meu benzinho, sem seu carinho caminho. Chama daqui um grande abraço, meu parceiro Anderson da RA Boutique. Tamo junto, fechado, meu irmão. Sou. Abraço pra você, ouviu, garoto? Um barco sem rumo que vai pelo mar navegar. Sou uma noite escura que não tem estrelas, que não tem luar. Não vai embora, fica comigo, porque eu preciso do seu amor. Ó meu benzinho, sem seu carinho não tenho caminho, não sei pra onde vou. Sou como a poesia que não tem melodia pro poeta cantar. E é requisitada, minha irmã. Sou como a ave que voa procurando seu ninho pra poder amar. Alô! Não vai embora, fica comigo. Sabe que eu preciso, eu preciso do seu amor. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei, e até meu modo de vida eu modifiquei. Meu amigo Toto da Pedreira! E recebi de você um adeus tão tristonho, e vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que o outro alguém eu achei. E aí, Carla? Que me respeite e me ama como eu sempre quis, e posso até lhe dizer que eu estou mais feliz, que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor, não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor, eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Segura! Dessa distância entre nós dois amores. pra viver sós. Vou fazer de tudo pra ter você. Sei, vai ser difícil de vencer. Todos lutam pra nos separar. O amor tão puro não pode acabar. É verdade que eu nasci pra ti. E você também nasceu pra mim. É tão belo esse amor entre nós dois. Nós dois. E ninguém o mundo diga não. Isso quem manda é o coração. E nada vai nos separar. Eu vou na rádio e na TV me declarar só pra você. E todos vão alô? Me escutar. Então, um forte abraço, meu grande parceiro Tamatá. E a Larissa, desde ontem com a gente. Hoje ele vem a curtir a ressaca do seu aniversário, viu, Tom? Hoje aqui, o Amazônia é legal. É minha Cariane, o Charles e a Leca. Tá aí com a gente, um abraço pra você. Um abraço muito carinho. Vamos nessa, do máximo. Para amar você, mas não brinque comigo, não. Para mesquita. Quero lhe dizer que o meu assim como começou, também pode terminar. E aí, boneco? Ela gosta! Você gosta de brincar de amor, eu já sei. Mesmo assim, eu aceitei namorar com você. Meu amigo Rubinho da Ciência! E o nosso... E a galera da Clube! Tem tudo pra dar certo. Não vamos jogar fora, essa é nossa chance. E o nosso romance tem tudo pra dar certo. Vamos dar uma chance pro amor. Deixa eu abraçar o grande Ferreirão. Isso aqui com a gente. Alô, Ferreirão! Alô! Eu tenho muito o que dizer. Nasci para amar você, mas não brinque comigo, não. Quero lhe dizer que o meu amor, assim como começou, também pode terminar. Você gosta de brincar de amor, eu já sei. Mesmo assim, eu aceitei namorar com você. E não vamos esquecer que já começou a beiradinha, hein? É. Tem tudo pra dar certo. Não vamos jogar fora. Essa é nossa chance. E o nosso romance tem tudo pra dar certo. Vamos dar. Essa é nossa chance. E o nosso romance tem tudo pra dar certo. Vejo um brilho diferente vagando em teu olhar. Sei que estás carente e querendo me amar. Tento aprovar que o que sente por mim é... E aí do Pastor Oliveira, estou aqui. Quero. Que você quer, filha? Amor sincero não era ilusão. Tocaste bem fundo no meu coração, com muito carinho e muita paixão. Mas só vou amar quem me ama e der valor. Queria acreditar nas suas juras de amor. Mas só vou amar quem me ama e der valor. Filha, conta pro tu! Sofri e não quero sofrer mais. Chorou ou não chorou? Chorei por alguém que não mereceu. Fernanda, tudo bem? Também me apaixonei, não sei como aconteceu. DJ Tom! E a galera de Amaitetuba! Sonhei com você, meu negro, o meu corpo a beijar. Eu senti. Já já a volta do meu maestro. Quando acordei e não vi você ao lado, e de saudade chorei, chorei, chorei. Baju e a grande Vanessa, cheque. Fala, Neguinho! Dá-lhe, Tom! Deixa comigo, Neguinho! Você sonhou comigo, pode crer que eu senti. O nosso amor é lindo. E aí, cabeludo? Que festa foi aquela ontem? Comigo, pode crer que foi legal. O nosso amor é lindo, tá na bola de cristal. Pega foto, corpo, barbudo! Assim, onde ele tava dançando, outro barbudo! Um acabar. Você se acordou no momento fatal. Ah, meu bem, Marcalange e o Careca e o Reinaldo. Ai, ai, e o DJ Júnior do Norte Sul. De saudade também chorei. Ai, ai, ai, ai. Meu amor, te amei. Ai, ai, ai, ai. De saudade também chorei. Ai, ai, ai, ai. Meu amor. Máximo. Ele é babudinho e adora beber em qualquer lugar. A história do Frangir, essa daí, ó. Amanhecer no forró do Celso, no Calamazoo, Oleola e Palmeiraço, e no Mormaço fica de bebum. No Bar São Jorge, no Lapa Boteiro, no Palácio dos Bares, chega sem dinheiro, yeah. E na segunda-feira diz que é pra comemorar. No Porto de Marés bebe e não quer pagar. Não tem carteira, tem mais é que se mancar e se habilitar pra não dar bobeira. Papudinho amador que não tem carteira, tem mais é que se mancar. Ah, o Serginho, Serginho, Serginho, Serginho, Serginho, tu tá triste se hoje. Bebe pra esquecer, pague antes de beber. Se bebe pra esquecer, para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Para um jiriri com você, não precisa convidar. Vamos dançar jiriri, quem não sabe vai aprender o que eu vou ensinar. Jiriri, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. E aí, Gilésia? É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Gererê, a gente dança assim, você fica coladinha em mim. E o passinho? É um passinho pra lá, são dois passinhos pra cá. É fácil de aprender, sei que você vai gostar. Você me deixou pra trás. Você não foi capaz de pensar em nós dois. E agora, mulher? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Meu amigo de peça tá ali, já bailando. Beijou, você nem sequer. Um abraço pra você. Assim você faz. E aí, nega? Você nem sequer pensou em mim. Você nem sequer pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só pensou em si. E esse menino é sem tristeza, né? E a mulher aranha? E o seu homem aranha, meu irmão? Mas agora que você está só, você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu, quem agora não quer mais sou eu. Oh, oh, oh. Estou lhe escrevendo esta carta para dizer: estou indo embora, não aguento mais sofrer. Sei que está dormindo e não vai poder me ouvir, mas quando acordar ao ler tudo vai descobrir. Que tão distante, muito longe vou estar de você e você de mim. Tenho certeza que nem irás lembrar que pra você eu já existi. De que adianta viver de aparências, fingir para o mundo que tudo está bem? Enquanto a gente briga, tudo isso é ilusão. No fim você só sabe maltratar meu coração. Isso aí, vai. E se na minha ausência você descobrir que me amava e não deu valor, não adianta me procurar. Nem joga a mãozinha pra cima e diz assim, assim. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Tchau, amor. Até um dia se a gente se encontrar. Tchau, amor. Pra você eu nunca mais irei voltar. Agora o show de saudade marcante com o DJ que entende do assunto. DJ Tom Máximo. E aí, Tom? Manda seu alô! Licença aqui no Porto de Marés, antigo Porto de Marés! Luxuoso, esquentando, esquentando! Aí, DJ Tom! Solta som! Alô! Era isso que vocês queriam, é? Então toma! E vai dançando por esse MC, juro na por esse MC, MC! Uhul! A menina da janela fica sempre a me olhar. Eu quero falar com ela, eu preciso me entregar. Meu carinho pra ela, o meu calor, vou dar todinho pra ela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela, só pra ela, só pra ela, é só dela, é só dela. E vai dançando na carroça da saudade, vai dançando, bora dançar, dançar daquele jeito, one, two, three. Carroça da Saudade. o maior e melhor show de saudade de todo o planeta.